prosseguimento da aeronave da pista 9. 4 Romeu 7, 3178 passou a Serra Vista 366, estabilizada a RNAV da 10. 3178, contrato final para segmento RNAV, 2198 na 1295, boa noite. Boa. Afirmo, seu solo os 12, autorizado retorno para ajudar. É 6224, autorizado, sinal de procedimento RNAV, dá 1-0, reporte passando 366. Sente, 6224. Tanto 1-0-0 graus, 1-0-1. Autorizado, pouso, pista 1-0-3, 1-7-8. Autorizado, pushback no botão 5, chama para o táxi. Chama para o táxi. Passa 980, passa 1950, chama o 101-2085, até 1-2545. 2085-2545, 4980. Xanar 6224, complexo final e Xanar 2 no 8-9. 3178, seus solos 17, 219, solo. 319, 3178. Salvador, boa noite, Oxalé, 6224, RNAV da 10, passando 3728. Vicente, o Xerém 6224, autorizado o pouso pistão 0, vento 100 graus, 129. Pouso, 6224. E o 5972, a voz de cópia do galeão. Escuta. Juliette 3, 1, 7, 8, 8. Condições de ingressar com segurança, via Juliette, portão 7? Positivo, ingressa Juliette para o 7, 3, 1, 7, 8. E tem condições de ingressar com segurança, devido à aeronave da tanque puxando 5? Sim, com segurança para 07, 3, 1, 7, 8. Ingressa Juliette, portão 7? 7. Quatro, solo 20, direito 21, desse 19, solo. 1219, 3305, segue táxi VNG Alfa no ponte Feradão no 0. Chame a torre em 1895, QNH 10 no 0 no meia, bom. 10 no meia, Indy Alfa, 895 no ponte Feradão, 3305. Três após pelo, vou encerrar Vitor 366 para final do procedimento terminado. Tá bom, Serra 2367, após Serra 366, para o autorizado então o 367, autorizado a final do procedimento, reporte passando o 366. Do Galeão 360, pela Per November 857. Decola pistão 0, primeira curva direita da Euleda Irumi. Transponder 5540, controle de saída 120 decimal 8, Rio 5972. Correto, chegou para pushback e sonamento. Ciente, 5972, obrigado. Para o boa noite, é o TAM 3305, Monte Zero Econômico, Cristal Zero. TAM 3305 autorizado, linha regular, vento 100 graus, 100. Linha de cola, TAM 3305. Autorizado no 8, chama para o táxi. Autorizado, 3305, da Colos 24, controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite. Vale, boa noite, é o 3305. 305, contato radaço, vazia 3 da PUCA para nível 330. Ok, via PUCA para o 330, 3305. Zulu 10 Taubaté, decola 10, primeira curva à direita, saída da El, linha Motiva, 1208 controle, 5547 o transporte. 3. Clausura 23, descend via Bonfarrival to 4,000 feet, Planete 1016. Yeah, 4,016 to Bonfarrival by Elixir Niger Portugal 023. Obrigado. Verdade, 3305 Aracaju. Luiz, chama inicialmente, aguarde autorização. Já vou, obrigado. táxi, o azul 001, tem 96 da Bosch 420, que é na ideal. 001, no SEC Taxi, VNG Alpha, no Ponte Peradão 10, Torre 1, 1895, Querenga 10, no meia, bom voo. Novamente, Alpha, Torre 1895, boa, o segundo legal. Estabilizado, RNAVE 10, voo 723. Estacionamento no Pátio 3. Pátio 3 estabilizado, 5 para o táxi. Livre, posto estacionado, vai chamar o táxi 4959. Radar, desça via chegada a Mari até ITAP, ideal desça para 5 mil pés, KNH 1096. Ideal 5 mil pés, chegada a Mari, azul 2782 até ITAP. Pronto, pode estar no zero, pronto. 1-1-8-95, torre. Zero. Terra Victor 372. Voo 723 autorizado pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Vale pouso, pista 10, voo 723. Oi, boa noite, azul 5-0-1, pode estar 1-0 graus. Gente, mantém a posição. Tá bem, voo 3-0-0. Rio 5972. Siga. É, nós não estamos visuais aqui com a aeronave da Azul. Tem uma previsão para o nosso início de pushback? Quem quer mesmo uma inicial táxi se livrar retaguarda, então autorizaria o seu pushback no Pátio 3. Ah, sim, obrigado. 5972. Solo azul 4959 para o táxi, 74 a bordo, 2 horas e 25 voltar na Salvador. autorizado o táxi via faixa principal IG Alpha, do bonde Esperada 1-0, chame Torre 1, 1-8-2-5-9-5, QNH 1-0, nome. Livre táxi via faixa principal IG Alpha, no ponto de espera Torre 1-8-9-5-4-9-5-9. Rio 5972, após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, está autorizado o pushback e chame para o táxi. Após a passagem da aeronave da Azul, autorizado o pushback e acionamento, Rio 5972. Azul 5001, autorizado ali, Matheus 1. Cadê Matheus 1, Azul 5001? 723, solo 133, direito 121, 9, solo. 9, 723. Na 3305, vai passar 180, chame o centro, frequência 12685, alterna 12545. 685-2545 para o 3305, obrigado, boa noite. Muito boa noite, Lebrão. 723, segue via Alfa, Quilo, Baixo 3, atente a sinalizadores e aeronave da Rio, efetuando pushback. Firme, Alfa, Quilo, 723. Vamos ver o posterior. Confirm from a bomb position direct to Sierra Victor 366. After Pelo position, after Pelo position. Copy, after Pelo. Oi, Salvador, boa noite, Azul 49, 59, ponto de espera da 1-0, pronto. Fecho até a posição. Tá marcada a posição, 49, 59. 001, autorizado decolar, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Decolar, 1-0, Azul 5-0. Azul 5001, decolo 35, controle 208. 208, 4959, autorizado decolar, vento 100 graus, 10 mais. Sim, caminho decola, 4959. Olá, meu Azul 5001, decolou cruzado 1300. 001, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 320. Via da EL 320, nível Azul 5001. Reduz a velocidade para 220 nós, será o número 2 na aproximação. 220 pro 2782 da Azul. Solo Salvador, o Rio 5972, pronto táxi 03 a bordo, 3 horas e 7 de autonomia, alterna Guarulhos. Rio 5972, segue táxi via Indy Alpha, ponte Paraná no 0, torre 1, 1895, QNH no 0, nomeia bom voo. Índia Alpha, ponte espera 1-0, torre 1895, 1016, o Rio 5972, muito obrigado. Federal 9973, após o Rio, está autorizado pushback, chame para o táxi. Pode autorizado pushback, 9973, está passando. Azul 4959, decola 38, controle 208. 120, 4959. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959. 4959, contato radar, suba nível 140, após 2000, direto coral. 140 após 2000, direto coral, 4959. Azul 2782, desça e mantenha 4010, QNH 1094, retorno para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, retorno pela radial 290 de Salvador. 020, limitado pela radial 290 de Salvador, Azul 2782. Rio 5972, autorizado, linha decolar 10, vento 100 graus 11. Autorizado a linha e decolar, pista 10, Rio 5972. Salvador Airport, Gala 023, entering at final. Gala 023, clear air nav procedure, runway 10. Clear for air nav approach, runway 10, airport, Gala 023. Barulho 02. Segue táxi via Indy Alpha, no ponto de Paradão no 0, torre 1, 1895, QNH 10, nomeia bom voo. Em frente, Indy Alpha, quando lá, 1895, 16, obrigado, bom dia, 9973. Passou 366, confirma. 368, confirma. Na Prodo 366, o Azul 2782. Esquerdo só para aproximação. Vai seguir tráfego meia dúzia de milhas à frente, na 2330 da Portugal. Reduzindo 2782. 4, Salvador, Aracaju, 190 nível autorizado, Iago 677, ele ia falar da pista 10, primeira curva esquerda na saída ponte, 1208 controle, 0277 no transponder. 500 pés, 2782. Meu plano de bola da 10, curva esquerda, perfil ponte 1208-0277. Sim, para o pushback, sonamento. Ok, sente, mas mantém a posição, que tem a aeronave já próxima do chefe. Sente, mantém a aeronave 783. Hotel 023, complete approach, contact the tower on 118.95. 118.95, boa noite, obrigado, é Portugal 023. Oi. Ora, muito boa noite, é Portugal 023. Portugal 023, Clinton, Land 110, Wind 100 degrees, 10 knots. Cleveland, runway 23, é Portugal 023. Runway 10, ok? É, runway 10, é Portugal 023. Rio 5972, decola 43, controle 120.8. A nível de voo 180, chame centro em 12835, alterna 1251. 2235, converte 5 pontos a bordo. Azul 2782, complete procedimento, corre 118, decimal 95. 1895, 2782. Agora o táxi, Rio 5974. Sente livre e puxa acionamento, chamará para táxi. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782, está estabilizada na final. 7 Azul 2782, aguarde a posição de pouso. 0-2-3, Alpha will call me for Juliet, Aperture 023. Autorizado 2782. Rio 5972, Chame Centro Recife, 128, decimal 35, ao término 125, decimal 1. Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1, Rio 5972. Grande é Portugal 023, approaching taxi way Juliet. 2782, sala 50, direito 219, senhor. Direito 219, 2782, Adolfo. Salvador Rio 5974, 6 horas e 28, de autonomia, alternando galeão, 3 a bordo para taxi. Após Portugal, segue táxi, Gang Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, que é legal no 06. Gente, 1-0-6, após Portugal, táxi para 10-9-7. Salve Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, segue Alfa Kilo, parte 3, atendendo aos sinalizadores. Alfa Kilo, parte 3, 2782, Azul. Alecola 52, controle 208. 208, 9963. Controle Salvador, muito boa noite, Federal 9973. Passa 1.800, nada El. Federal 9973, boa noite, contato radar, suba para o nível 360. autorizado direto Leda. Sobe o 360, autorizado Leda, direto 9973. Torre, Salvador. 5974, autorizado, né, Matheus? É o Solo Salvador, muito boa noite, é o Tan Mike, X-Way Mike. Prossiga. Ok, o X-Way Mike está parqueado no Finger número 7. Solicita aí autorização. A aeronave está sendo revocada para a remota 14, do 7 para 14. Autorizado. Autorizado, reposta térmica. Autorizado, reposta térmica. Obrigado. Autorizado para o Rio, vento 100 graus, 10 nós. Azul 4959, serviço radar encerrado, 55 milhas do oeste de Salvador, chame controle Leos, frequência 120, decimal 1. Chame quando pronto para o pushback. Controle Salvador, boa noite, Rio 5974. 974, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. 340, autorizado direto Leda, da presente para o Rio 5974. Second coming to let us roll. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamado. Salvador, Azul. Azul 2774, forma Soltango, tanto para cópia Porto Seguro. Azul 2774, Porto Seguro. Seja da informação Tango. Mesmo, seja da Tango. Salvador Porto Seguro, nível autorizado 160, Liga Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Coral. 120.8, controle Salvador, acione no transponder 0263. 283525, ano, obrigado, senhor, tem um bom dia, 9973. Controle 208-0263, transporte. Correto, senhor, para pushback, seu nome. Obrigada, bom. Aí, a gente chama 0 no meio. Controle Salvador, boa noite, Azul, 4107. Patrona 07, boa noite, vou ir direto para a Vita 366, vista para o nível 050. 130, a bordo, confirme. Alternativa 130, final da resposta. Autonomia alternativa? Uma hora e 50, perdão, Salvador. Tec-Tac, vem em alfa, no ponto de esperadão no zero, chame torre, 1895, QNH 1096. 295, Xanero, minha 224. O 1246 foi autorizado 4.000 pés, ajuste no 0 no meia. Na presença vai ser a vista 367. 367, 4.000 e aqui partilhado na remota 14, frequência laser, boa noite. Boa noite. Decimal 35, ao TR 125, decimal 1. Recife, 1-2-8-3-5, 1-2-5-1, Rio 5-9-7-4. Na 2246, autorizado a linha ED pela 10, Ventura 20 graus, 10 nós. Controle Salvador, boa noite, azul 273, informação São Domingo 160, comando ponto. Boa noite, contato radar, Salvador, voe direto Bonfi, reporte para a descida. Reporte para a descida, 2713. Gol no 246, número 2 na aproximação, início de redução de velocidade 2109. Azul 4107, vista para 2510, ajuste no 0116, autorizado procedimento RNAV, pista no 0. 2516, autorizado RNAV, 2417. Salvador, boa noite, Xanero 6224. Salvador, boa noite, Xanero 6224. Panamá 224, boa noite, contato radar. Suba para o nível 190, autorizado direto Conde. 190, direto Conde, está presente, janeiro 6224. Sono 246, autorizado para segmento RNAVE Sono 0, reporte passando para a vista 366. Porta o 366, 246. Minha já estabilizada a RNAV, azul 407. Azul 407, completo procedimento, transmissor 8, decimal 95. Boa noite, azul 407. Salvador, boa noite, azul 4107, 2 milhas do 372. 4107, livre pouso, costume 01, 00 graus, 101. Livre pouso, 07. Azul 273, dá presente, vai tirar o serviço 367. Está presente, tinha 23 e 7, 27 ou 3.